pedir carona ao tempo. Eu vou correr atrás dos meus prejuízos. Muitos olham pra mim dizendo que lamentam. Que chato, que saco, preciso sair desse buraco. Na parede estão os meus retratos. Aqueles eram meus amigos, foram todos pro saco. Vingança, isso não vale nada. O meu oitão está enferrujado. O que passou, passou, quero mudar de cara. Fazer as minhas malas e mudar de área. Não quero dizer que eu não gosto daqui. Quero esquecer essa tortura, quero ser feliz. Estou cansado de sofrer, eu não aguento mais. O que eu preciso realmente é um pouco de paz. Não tenho tempo pra dormir, nem mesmo pra comer. Será que dessa noite eu vou sobreviver? Sobreviver. Eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. Eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. Os anos passam e eu fico mais velho. De vez em quando eu visito a minha coroa lá no cemitério. Sinto saudades, a lágrima corre no meu rosto. Estou cansado de viver nesse mundo louco, mas a tristeza e as mágoas vou deixar pra trás. Eu vou cuidar dos meus irmãos, que eu ganho é mais. Nada de droga, armas, coisas banais. Na minha vida, na minha casa, eu quero um pouco de paz. O caminho para a paz não tem sinal. O passageiro para o caminho pode ser você. Larga sua arma e tente entender. Essa paz que você quer, procura por você. Estou cansado de andar machucado. Vou acender meu arco-íris a tempos apagados. Chegar de morte, solidão, que também me mata. Cuide da sua família e da sua casa. As dores do mundo são assim, mas eu não vou ligar. As dores do mundo são assim, mas eu não vou ligar. Mas eu não vou ligar. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. Eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem. Eu vou pedir a Deus pra minha vida melhorar. Já agradeço aqueles que me ajudaram, que sempre estão do meu lado e nunca me deram falha. De Jabaquara a São Bento, eu já dormi por ali. Só eu sei, o que eu passei por aqui. As dores do mundo que eu vou ter que enfrentar. Um salve pra você que quis me derrubar. Foi assim que eu aprendi a perder e ganhar. Mas a carona do tempo não vai deixar eu parar. Pex, PMC, esses irmãos, de verdade, eu não esqueço, respeito, valeu. Rapaziada, eu sinto pelas pessoas que já morreram, aquelas que ficaram como o meu espelho. Eu sei que um dia eu vou, mas eu não vou voltar. Desse jeito eu consigo me encontrar. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. Eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. Eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem.